Depois tu fala que eu xingo aquele fela da puta de teu irmão, que eu tô errado. Olha, me levou 90 conto pra não fazer porra nenhuma nesse computador. O problema tá tudo de volta. Olha, as mensagens que nós recebemos aqui. É tudo pela metade, não vem um caralho de uma mensagem inteira. Ele quer, faz tudo o que puder. Ele quer, sua, pega a mulher. Ele quer, ser responsável de fé, mas não é. Então não aplique esses migué. Ele quer, faz tudo o que puder. Ele quer, sua, pega a mulher. Ele quer, ser responsável de fé, mas não é. Então não aplique esses migué. Quem é o melhor, quem são eles na real? Que se dizem pesadão, mas bandidão não paga pau. E são vários tipos de patife enrustido, uma máfia de Android no mundo colorido. Vai lá, registra aí, posta aquela foto. Tu com cara de bandido, as gatinhas e várias fotos em redes sociais. Amigo, tem 1 milhão. Na frase do perfil, deseja sorte pros irmão. Mas que irmandade, essas porra de mensagem. Conheço o teu tipo, sei da tua trairagem. Mas admito, até que chegou longe, se filtrou, se envolveu e gerou vários clones. Mas tamo aí pra acabar com a palhaçada de tal moleque que não sabe do que fala. Não adianta. Agora é eu na pista, a cobra sica, o caçador de mentira. Que esses migué, ele quer, faz tudo o que puder. Ele quer, zoar, pegar mulher. Ele quer, ser responsável de fé, mas não é. Então não aplique esses migué. Tô cansado de escutar tanto estrume, 400 invenções, sequências no alto tune. Porto Angeles, direto da capital. MC de referência, o exército de flow igual. Pega beat, diz que é chique, paga com vários tipos de drink. Em vários links, só blog de nego minto. Quero a faca cravada na tua garganta, derrubar um por um os fantasmas da tua banca. Não quero a tua corrente, não quero a tua mina, não quero a tua festa, desprezo tua trilha. Ainda não entendeu, achar que tô ficando louco. Cada música é uma prova, quem me conhece tão pouco adora comparar, dizer que é mal gravado. Então seja como quiser, vai masterizar o teu rap. Tô nem aí, tô de pé, acredite quem quiser, que eu tô de volta pra incomodar, representar os de fé. Ele quer, faz tudo o que puder. Ele quer, suar, pegar mulher. Ele quer, ser responsável de fé, mas não é. Então não aplique esses migué. Ele quer, faz tudo o que puder. Ele quer, suar, pegar mulher. Ele quer, ser responsável de fé, mas não é. Então não aplique esses migué. Fazer é porra nenhuma nesse computador.